nascida e criada no morro no meio da malandragem. Nunca foi de guardiagem, sempre foi de trabalhar. Mas o destino fez Maria se apaixonar por alguém que não lhe amava e só quis se aproveitar. Nem queira imaginar, nem queira imaginar. O destino de Maria fez papai e mamãe chorar. Nem queira imaginar, nem queira imaginar. O destino de Maria fez papai e mamãe chorar. Quem diria, quem diria, que a menina Maria ia desencaminhar. Tantas donzelas que tiveram a mesma sina do destino da menina que queria se casar. Pois amar sem ser amada não é mole de aturar. Pois amar sem ser amada não é mole de aturar. Tudo que Maria tinha, tudo que Maria tinha de valor, como fosse uma andorinha, bateu asas e voou. Voou, voou, voou. Tudo que Maria tinha de valor, como fosse uma andorinha, bateu asas e voou. Nascida e criada no morro, no meio da malandragem, nunca foi de vadiagem, sempre foi de trabalhar. Mas o destino fez Maria se apaixonar por alguém que não lhe amava e só quis se aproveitar. Nem queira imaginar, nem queira imaginar. O destino de Maria fez papai e mamãe chorar. Nem queira imaginar, nem queira imaginar. O destino de Maria fez papai e mamãe chorar. Quem diria, quem diria, que a menina Maria ia desencaminhar. Tantas donzelas que tiveram a mesma sina do destino da menina que queria se casar. Pois amar sem ser amada não é mole de aturar. Pois amar sem ser amada não é mole de aturar. Tudo que Maria tinha, tudo que Maria tinha de valor, como fosse uma andorinha, bateu asas e voou. Voou, voou, voou. Tudo que Maria tinha de valor, como fosse uma andorinha, bateu asas e voou.